Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos episódio sobre um filme maravilhoso, um filme fantástico, chamado A Pior Pessoa do Mundo, The Worst Person in the World, filme norueguês do grande diretor Joaquim Trier, jovem diretor, estrelando Renate Reinsver, atriz revelação, maravilhosa. Ela, o Igor, né, grande Igor, me contou que ela quase estava desistindo da carreira de atriz. Ela estava encantada com carpintaria. E aí o diretor encontrou com ela, conversou com ela. Falaram sobre o papel. Ele se inspirou nela também um pouco para construir esse filme, o roteiro desse filme. E aí agora ela tá super revelação, super sucesso. Agora vai fazer filme em Hollywood, vai fazer filme nos Estados Unidos. E temos também um homem polivalente, ator, médico, músico, pintor, Anders Danielsen Lier, ator norueguês que faz o cartunista no filme. Depois o Igor vai falar um pouco mais sobre ele. E também temos um homem que eu acho que ele... O Herbert Nordrum, que faz também o outro amante dela. Eu acho que ele tem uma cara assim de, sei lá, de símio um pouco, né? Especialmente quando é aquela cena linda da fumaça, né? Que eles assopram fumaça um no outro, assim. Aí quando ele bota o queixo pra frente, eu achei assim ele Neandertal total. Mas é excelente também, achei ele um personagem muito interessante. Comentário mais aleatório que já começou um podcast, né? Tá esquentando aqui os motores, cara. Poxa. Falando sobre filme, sobre trivia. Esse filme ele é considerado parte final de uma trilogia de Oslo, desse diretor norueguês. O primeiro filme se chama como, Igor? Reprise. Aqui no Brasil, eu acho que ele se chama Começar de Novo. E o segundo filme? Oslo, 31 de agosto. Esse dos filmes da trilogia de Oslo é o meu favorito. Eu acho esse filme maravilhoso. Não que o filme que a gente vai discutir hoje seja ruim ou pior, ele é muito bom também, mas esse Oslo, 31 de agosto, pra mim, é espetacular. E esse aí, The Worst Person in the World, é o terceiro filme dessa trilogia de Oslo, né? Que é o único filme que tem uma personagem principal feminina, né, mulher? Os outros são... Sim. O Andrezão aqui, ele hoje não conseguiu a qualidade de som melhor, né? A gente já pede desculpas. Igor, quer começar então a falar sobre sua impressão curta, assim, concisa sobre o filme? Sim, não, eu gostei, eu assisti esse filme para que a gente pudesse gravar o podcast. Eu gostei muito de ver esse filme. Eu tinha visto os outros filmes da trilogia de Oslo. Gostei muito do Reprise. Acho que, se não me engano, mas eu acho que foi o primeiro filme do Joaquim Trier, do Joaquim Trier, né? Tinha assistido um outro filme dele também que eu acho muito interessante, que é Thelma, viu Felipe Sobreiro. Não é Matilda, é Thelma o nome do filme. Que é uma espécie de drama sobrenatural com alguns elementos de horror, alguns elementos fantásticos. É um filme que eu acho interessantíssimo também, super recomendo as pessoas, os nossos ouvintes, assistirem esses filmes. Me encantei, obviamente, né, com A Pior Pessoa do Mundo. Eu achei um filme muito bonito. O Joachim Trier, ele é um desses diretores que ele... Assim, ele é apaixonado por cinema, né? Eu já assisti algumas entrevistas com ele. Ele é um cinéfilo de carteirinha, né? Um cinéfilo de marca maior. Ele adora falar sobre filmes, ele adora falar sobre os filmes favoritos dele. E eu acho que ele coloca muito bem nos filmes dele, as influências dele. Então eu vejo um pouquinho de Nouvelle Vague nesse filme, eu vejo um pouquinho de Woody Allen até nesse filme. Ele é, tecnicamente falando, né, uma comédia romântica, mas só que é uma comédia romântica escandinava, né? Então assim, ele não é uma comédia romântica que segue muitos padrões de storytelling hollywoodiano, o que me deixou muito satisfeito, né? E o filme acaba e eu tive uma impressão muito boa. Realmente recomendo esse filme. Maravilha. Gustavão, tudo bem contigo? Tudo. E aí? Você foi o primeiro a assistir esse filme? Na verdade, você que recomendou, você que chamou atenção pra ele. O que você achou? Eu assisti porque começou o hype por causa de Cannes, né? Eu acho que ela ganhou, né? Melhor atriz de Cannes, todo mundo falando super bem. E minha mulher morou na Dinamarca, ela adora coisas escandinavas, tudo que é filme daquela região ali, ela acha o máximo. E aí eu vi, uma comédiazinha escandinava, vamos assistir, né? Eu não aprendo, né? Porque óbvio que o conceito de comédia dos escandinavos é um pouco deturpado, né? O filme não tem nada de comédia. A mulher não é a pior pessoa do mundo, não, mas tá ali no top 15, né? Mas esses filmes que só de não ser Hollywood já é bom, assim, tem um lado bom, né? Pelo menos não é manjado, né? Não dá pra você... Não é formulaico, assim. Eu gostei, apesar de... O problema foi a quebra de expectativa. Eu tava esperando uma comédia e o filme não tem nada de comédia, mas é um bom filme. É um belo filme, né? Vamos lá, ele tem um pouco de comédia, assim, tem cenas cômicas, engraçadinhas. isso. Tem, o aborto, então, eu me acabei aqui de... Quando tá saindo sangue na perna dela, é hilário, assim, né? No banho. Não, assim. Não foi tão engraçado quanto a morte de câncer. A morte de câncer, de fato, meu amigo ali, eu me acabei. Mas esse, você não acha engraçado a cena em que eles estão, né, do capítulo, né? Porque o filme é dividido em capítulos, né? Como se fossem capítulos de um livro, com títulos para cada capítulo. São fases, né, daquela amadurecimento dela, talvez, entre aspas. Uns 4 anos, 5 anos da vida dela. Aquele encontro deles, né? O capítulo que se chama Traição, né? Não sei se o original é Traição, mas vou fazer uma tradução. E que eles se encontram naquela festa e fazem aquelas coisas que eles consideram que não seria traição, que não estariam transpondo o limite da fidelidade. Aquilo é engraçado, pô. Cada um cheirando o sovaco do outro lá. É a melhor parte do filme, eu achei. O capítulo mais legal. É, pois é. É cômico, aquilo é cômico. Gostou de ver o filme? Gostei do filme. Achei ele... Como o Gustavo falou, inclusive, né? Ele quebra as fórmulas que a gente já tá acostumado à comédia romântica americana, né? Não, a curiosidade, só que quando eu tava assistindo uma entrevista com o Trier, ele falou que realmente, assim, o filme... O Gustavo, ele tem razão. Não é exatamente uma comédia, né? Se pensar que, sei lá, comédias escandinavas, que me vem na cabeça, aquele Idioterno do Lars von Trier, ele é considerado uma comédia, assim como o Grande Chefe também, do mesmo diretor, também é uma comédia. Então, assim, os escandinavos, eles não são... Só avisando o pessoal ouvinte que não tem nenhum parentesco entre Joaquim Trier e Lars von Trier. Agora, vem cá, um detalhe, essa questão de chamar de comédia, vocês acham que pode ser um problema de tradução? Porque, por exemplo, quando eu vejo o pessoal que vai pra França e Paris, especialmente, visita a comédia francesa, né? Que chama Comédie Française. Todo mundo acha que é um prédio que se chama, que faz uma referência à comédia no sentido de humor. Mas há em algumas línguas, comédia significa só uma peça de teatro do Molière, por exemplo, é uma comédia. E os comediantes na França, esse termo é usado para se referir a atores. Então, um cara que nunca fez uma comédia de humor, ele é um comedian. Então, pode ser que vocês tenham lido sobre isso, que é uma comédia de lá, porque lá eles chamam de uma palavra parecida com comédia, que no Brasil é humor, em outros países não é humor. Eu acho que não, porque eu acho que o Joaquim Trier, ele deu uma entrevista em inglês e dizendo que ele queria exatamente fazer isso, subverter um pouco a comédia romântica. É, não, perfeito. Pegando esse gancho nisso que você falou, né, assim, eu acho que a maior piada do filme é justamente o título dele, né, porque eu assisti também uma entrevista com o Joaquim Trier, ele falando que a pior pessoa do mundo é um título, é o último título que você poderia imaginar, que você poderia dar para uma comédia romântica, e é justamente o título do filme. Ele fala que originalmente esse era o título de um dos capítulos, né, como o André falou, o filme era dividido em 12 capítulos com um prólogo e um epílogo, e um dos capítulos era a pior pessoa do mundo, mas aí acabou que ele resolveu usar esse título para ser o título do filme mesmo, achando justamente engraçado que uma comédia romântica, né, tivesse esse título de A Pior Pessoa do Mundo. Boa trilha. E aí, Felipe, você gostou do filme, cara? E aí, curti muito, eu nunca tinha assistido. Eu vi esse Thelma de terror anterior do Joaquim Trier. Não me marcou muito, então eu não fui com muita expectativa e eu achei assim um filmaço. E a atriz principal, pô, roubou a cena, né? Eu realmente foi revelação, como o Diego tava falando. Gostei muito da sensação que você tem assistindo o filme, que ele vai organicamente. Muito, me lembrou também um pouco do Call Me By Your Name nesse sentido, né? Call Me By Your Name, a gente falou que parecia que era um filme que, muito rico no sentido de observação de personagens, né? Você só viu o pessoal hanging out, o pessoal vivendo a vida e você ia conhecendo eles. Nesse caso, são cenas mais que não são tão de lazer ou de simplesmente estar sentado um do lado do outro, como estava no Call Me By Your Name, sim, fatos mais, momentos mais importantes da vida dela, dos relacionamentos, mas pra mim o sentido de observar um personagem e ele vai se desenvolvendo ao longo do filme foi tão autêntico quanto o Call Me By Your Name pra mim, assim. Eu já conheci pessoas, assim, que nem ela, que não sabe exatamente quem é, o que é da vida, vai pra lá, vai pra cá, me veio uma sensação muito de autenticidade, eu achei muito bem escrita ela, né? E a combinação dela, do roteiro com a atuação dela, foi muito forte pra mim. Eu fui sem esperar nada e eu achei super, muito memorável essa personagem dela, que eu não marquei o nome. Muito legal. Recomendo pra quem não tenha assistido. Julie, né? Julie, isso. É, que você falou, Julie. Pegando esse gancho seu, Felipe, eu também achei o filme excelente, também achei autêntico. concordo totalmente com você. E eu acho que, apesar deles não serem assim, os escandinavos não fazerem comédias, é super engraçado de morrer de rir, né? Tem sempre uma tragédia, tem sempre um câncer. Toda comédia escandinava tem câncer, com certeza. Então, eu ia mencionar antes que você estava falando de comédia escandinava e aqui, o próprio programa aqui já foi conversado, né? Druk, né? Que é Entre Umas e Outras, que é uma comédia escandinava. E não é assim, tipo, Os Trapalhões contra o Baixo Astral, mas é um filme que tem umas risadas, assim, tem uns momentos leves, né? E a mesma, exatamente, e isso que você falou, o Druk tem igualzinho, né? Eles sabem fazer tão bem, escrever tão bem diálogos, né? E situações e personagens, né? Autênticos, né? Assim como no Druk, esse filme eu não vi nenhuma situação, nenhum relacionamento, nenhum diálogo que não fosse autêntico. Que não fosse real, que a gente não reconhecesse pessoas que poderiam ser assim daquele jeito. Não vi caricatura nenhuma. É super difícil fazer isso. É super difícil escrever isso, né? Criar isso. Então eu achei brilhante nesse ponto por esse ponto de vista. Inclusive o filme começa, né? O prólogo do filme, a gente pode começar pelo prólogo. O prólogo começa exatamente mostrando ela mudando totalmente de vida, quantas vezes? Acho que 3 vezes, né? Ela começa como médica, com um namorado lá, que ela decide terminar o namoro e também sair da medicina, porque ela tem mais interesse por questões mentais, então ela vai fazer psicologia. Quando faz psicologia também tem um namorado diferente. E depois ela muda, sai de psicologia, cansa e vai pra fotografia. E aí ela tem um caso lá com aquele cara carecão que ela tira foto. E aí só depois, e aí a partir da fotografia, ela decide trabalhar numa livraria e numa festa, né, de lançamento do livro de cartoons, como é que é o nome do personagem? Ah, eu acho que é Axel. Axel, isso, Axel, tá certo. Lá ela conhece o Axel, se envolve romanticamente, e aí sim, aí o prólogo termina, né? Então o prólogo é essa série de mudanças de profissão e mudanças de namorado. Como a narração, né, tem uma mulher que narra isso. Isso me fez lembrar, como o Igor falou, filmes do Woody Allen. Ficou bem parecido no começo. Né? Uhum. E é uma coisa que a gente vê muito acontecendo na nossa geração e gerações mais jovens. Esse pulo de área em área. Essa questão de você, poxa, não, isso aqui não é exatamente o que eu quero. E eu posso estar perdendo a coisa que poderia ser bom e feliz, né, fazendo. Então eu preciso experimentar, preciso tentar. Eu tenho que parar agora e fazer. Essa dificuldade de stick, né, essa dificuldade de se ater ao seu plano inicial. E vamos para outro, e vamos para outro. É que no filme é muito facilitado, né? Por causa também das condições econômicas ali, né? Não aparece um segundo ela tendo que trabalhar, né? Em nenhuma dessas profissões dela, inclusive. É, que ela pode trabalhar na livraria e ganha um dinheirinho dela, e ele trabalha num café, e eles são lá num apartamento bonito, legal, tendo uma vida muito boa, né? Isso é interessante que o André falou. Mas é uma coisa que é muito comum hoje em dia, muito, a gente pode começar com esse tema, né? As pessoas querem saber, prestam muita atenção no que se deseja, o que eu desejo, o que eu quero. E muita gente não sabe, e começa a buscar, buscar, buscar. Não é interessante isso? É, agora, qual é o efeito disso para a construção dessa personagem? Né? O que isso causou em vocês vendo o filme? No começo eu fiquei um pouco irritado com ela no começo. Acho que talvez o Gustavo tenha sentido um pouco isso, que ele falou que era a pessoa mais chata do mundo. No começo ela parecia ser uma mulher frívola, assim, que decidia as coisas com base em coisas muito superficiais para a vida dela. E como se a vida dela fosse muito fácil e ela pudesse fazer isso. Né? E ela fala um pouco sobre isso. Ela fala que ela é uma pessoa intuitiva, né? Que não gosta de racionalizar. Tem uma das brigas que ela tem com Axel é isso, né? Que ela fala que é uma pessoa que ela gosta de preservar um certo mistério. Ela valoriza a tomar decisões com base em emoção, emocionalmente. Ela não é necessidade de se intelectualizar tudo. De se entender tudo perfeitamente. Essa irritação que a gente tem com a personagem, né? Que ela fica transitando, aparentemente boiando, né? Assim, sendo levada por uma série de... que a gente poderia interpretar como caprichos, né? Assim, uma hora ela quer ser médica, depois ela quer ser psicóloga, depois ela quer ser fotógrafo, depois ela tá trabalhando na livraria. Então, parece que ela não sabe direito o que é que ela quer. Parece que ela tá sempre buscando, né? Assim, um estado de busca perpétua. Isso, não sei, eu acho que isso me aponta para várias coisas. Primeiro, assim, ela é de uma geração em que as pessoas têm uma relação, pelo menos procuram ter uma relação mais autêntica com o trabalho, que é uma coisa que talvez a nossa geração não tenha muito. Eu acho que a nossa geração tem, né, mas talvez não tenha tanto quanto a geração mais jovem, assim, pessoas que estão entre seus 25 e 35 anos hoje em dia, que justamente essa procura por um trabalho que te preencha, não só um trabalho que pague as suas contas, mas que te preencha espiritualmente, psicologicamente, que te dê uma satisfação interna, interior também. Então eu acho que essa busca dela é mais do que também uma simples, né, digamos, frivolidade, né, assim, é uma característica muito geracional, e talvez a nossa interpretação de que isso é um capricho, uma frivolidade, é justamente nos alinhe com o personagem, o primeiro marido dela no filme, né? Que é aquele protagonista, né? Que é aquele cara que aparentemente, né, sempre soube que ele ia ser um cartunista. Ele desenha, ele gosta de desenhar, ele simplesmente faz aquilo que ele acha que ele nasceu pra fazer, né? Inclusive ele fala isso no final do filme. E você vê que ela tem uma relação de, digamos, inveja. Ela inveja um pouco ele por causa disso. Ah, porque você sempre soube o que você queria fazer e você sempre foi atrás daquilo que você queria fazer e você fez. E eu não sou assim. Eu acho que isso é muito um retrato geracional também. A nossa irritação com ela, assim, justamente nos coloca já, né, como sendo uma geração mais velha, assim, sabe? Que, ó, olha só essa jovenzinha, que bobagem dessas coisas. Esse jovem não sabe o que quer hoje em dia, assim, sabe? Realmente, eu me peguei tendo essa mesma reclamação, mas, assim, meio como um velho, assim, sabe? Tipo, essa juventude hoje em dia, ninguém sabe o que quer, olha só. Mas, poxa, será que a minha também tá muito melhor? Será que era muito melhor, então, sabe? Tipo, você acordar e você, ah, já sei o que eu quero, pronto. Quero ser contador, quero ser analista financeiro, vou dedicar toda a minha vida, todos os meus esforços a isso, e vai ser isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fantástico, pronto, descobri, resolvi esse problema na minha vida. O resto que vem. Mas, ô Igor, a minha irritação não foi desse ponto de vista de alguém mais velho olhando pra um modo jovem de se comportar. Foi o contrário, eu me identifiquei com ela, porque eu era muito assim. Se você falou, ah, ela não sabe o que quer, já me apelidaram de... Queriam montar uma banda comigo uma vez e o nome da banda seria André Não Sabe O Que Quer. A irritação foi por identificação. E eu acho o seguinte, essa questão da relação com o trabalho, que ficou muito claro, né, pelo que acontece com ela no começo do filme, é que ela não tem uma projeção de futuro pra vida dela, né? A vida dela é toda no imediato. Então ela mudava de profissão com os sentimentos imediatos que ela tinha, né? Ela tava olhando no celular as fotos que ela tirou e decidiu, com o sentimento que ela teve olhando as fotos que ela fazia, que tinha que ser fotógrafa. Então ela nunca tem uma perspectiva de futuro, que é uma das questões do filme, que inclusive é a questão dela com a ideia de ter ou não filhos, né? Que ela vai adiando, ela não quer ter, tem depois aquela questão que o Gustavo mencionou do aborto espontâneo. Então essa ideia da continuidade no futuro, ela não tem. É sempre tudo muito imediato, né, que acontece com ela. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta pro Gustavo, já dando um spoiler do final do filme, né? O final do filme, a pessoa, né, o ouvinte está acostumado com a gente, né? O final do filme, ela aparentemente ela decidiu que sim, que agora ela vai estar sozinha e ela vai ser fotógrafa mesmo. Então, você acha que ela então descobriu o que ela deseja? Ela descobriu o que ela quer? Ela conseguiu sair assim do que o André falou, que o André não sabe o que quer? Você acha que é possível isso? Sei, talvez seja possível, mas eu não acho que ela conseguiu, não. Acho que ela só tá com a vida objetivamente pior do que ela teria tido se ela não ficasse... Gente espontânea e impulsiva é o pior tipo de gente que existe. É uma arte perdida. Fica insatisfeito sozinho, pô. Fica insatisfeito, chora no banheiro. Não, a pessoa quer mudar o mundo para se adaptar ao... Como se o mundo devesse responder ou criar uma situação que lhe satisfaça. Não vai satisfazer. Se o filme durasse mais meia hora, ela já ia estar insatisfeita com ser fotógrafa também. A única diferença é que agora o Noel Rosa lá, norueguês, estava casado com a filha e feliz. O outro morreu, maravilha. E só ela que fica ferrada, entendeu? Eu vi um símio e o Gustavo viu o Noel Rosa. O homem nunca vive, o cara tem o queixo negativo. Mas enfim, eu tô muito ranzinza com ela. Mas eu acho que a minha implicância foi essa que o Igor falou mesmo. Assim, meio ranzinza de... enfim, eu acho que a minha implicância não foi por... Talvez por identificação contrária, né? Assim, que eu também não sei o que quer, ninguém sabe o que é que quer, né? Mas eu acho que você, como você reage a não saber o que é importante. Se você ficar o tempo todo tentando achar, você não vai achar. Não existe a profissão que você, no momento de praticar, tá super feliz. Sei lá, o Felipe é o mais artista, talvez, aqui. Eu tenho certeza que tem hora que ele tá ilustrando, tá colorindo, que ele tá puto da vida e queria estar assistindo televisão. Então. Com certeza. Por mais que eu não tenha um horário e não tenha um chefe do meu lado me cobrando, não é como viver de férias e prazer, né? Até quando você faz uma coisa que você jura que é o que você quer fazer, não tem um momento de realidade, né? Você tem que atingir uma meta, tem que entregar uma coisa, tem um horário, tem um... Você tá doente, você não tá com vontade, então não é assim... É, mas vem cá, mas existe a vocação e existe o prazer, o hobby, né? Existem profissões para qual você vai passar por um momento de tédio ou chateação, mas aquilo tem um significado para sua vida em que você tem mais probabilidade de sustentar o desejo de realizar esse trabalho. Não, então, mas a grande fantasia hoje em dia, eu acho que é que todo mundo tem uma vocação. Não, bom, 1% do mundo tem vocação e talento. Não é, vai ser fotógrafo. Voltando pro tema, um símio treinado é fotógrafo. Com as ferramentas digitais, todo mundo é fotógrafo hoje em dia. Aí ela tem talento, é a vocação dela. Ela é tão inútil. Coitada, eu tô escolhendo mais a bichinha, mas de todas as artes possíveis, ela escolheu a arte mais preguiçosa que tem, que a máquina faz tudo por você, você não precisa fazer nada. Nem pra ser, você é pintora que eu tenho que estudar. Pra... Não, vai ser fotógrafo. É, então assim. É impressionante como voltamos, assim, demos um salto ao século XIX, né? Assim, é uma crítica mais antiga à fotografia. Ah, fotografia é um negócio fácil demais. Ela, a máquina faz tudo, não sei, não sei o quê. Eu sou contra. Sei. Qualquer arte que uma pessoa de 14 anos consiga fazer não é arte. Ouvinte, você sabe projeção. Se você é um fotógrafo, você é um vagabundo preguiçoso. Você não trabalha de fato. Pode parar de ouvir. Aqui a gente não quer fotógrafo ouvindo a gente, não. Vai arrumar um trabalho. Não, mas olha só. Eu acho que o Felipe e o Gustavo são bons exemplos, né? Porque eu acho que eles estão polos mais ou menos opostos, né? Porque o Felipe, ele de fato, ele cultiva muito o talento dele, né? Que é desenho, que ele faz, né? Ele é colorista de quadrinhos profissional, né? Ele ganha dinheiro com isso. E você não, por exemplo, Felipe, você não tem dúvidas, né? Sobre, será que eu devo continuar fazendo isso? Será que isso é minha vocação? Será que eu posso mudar de profissão? Você não tem isso, né? Não passa pela sua cabeça isso. Não, hoje em dia não. Mas no começo, passando pelos perrengues iniciais, né? Você não tem certeza que você tá andando numa fria total, assim, que não tem garantia de nada, né? Você tinha medo de passar fome, né? De precisar virar mendigo. É, que eu trabalhava como tradutor, assim, brevemente, numa empresa e tal. Começou a aparecer chance de trabalhar com quadrinhos e eu falei, mas não tem garantia de nada, né? Não tem contrato, não tem vínculo. Então, e se secar o trabalho, assim, né? Vou me fuder totalmente aí. Mas eu fui impelido, né? Porque eu realmente queria fazer, tinha chance. Eu fui arriscando e tá dando certo por enquanto, né? Então, não sei. E o Gustavo? O Gustavo, ele a primeira profissão dele foi o que ele está agora. Ele se formou como psicólogo, passou no concurso, como novinho, né? Você tinha 23 anos? 24? Não foi, Gustavo? Uhum. E tá até hoje, e não é a profissão, assim, dos sonhos dele, que eu saiba, né? Mas é uma coisa que ele ficou muito bom, que hoje ele é um excelente servidor do Ministério. E é muito bom o que ele faz, ele aprendeu. Eu tenho certeza que você aprendeu a apreciar e valorizar o trabalho. Mas não foi uma coisa que você, assim, escolheu como carreira. Você se adaptou a ela e ficou bom nisso, né? E hoje está satisfeito também. Tô falando mentira ou não? Não, não é mentira. É só que não é uma questão. Eu acho que coloca-se um peso nesse negócio. Você tem que amar o seu trabalho, tem que fazer o que se realize. Acho que isso é o mínimo do mínimo das pessoas que conseguem fazer isso, entendeu? Mesmo quando você faz, é isso que o Felipe estava falando, mesmo quando você faz o que você ama e etc, trabalhar é chato. Bom é ser bilionário e ficar comendo uva e deitado na beira da piscina, entendeu? Mas esse marketing que fomenta esse desejo de que você tem que ter o seu trabalho dos sonhos gera muito dinheiro para muita gente, cara. Você vê, por exemplo, a indústria dos concursos públicos, né? Todos esses cursinhos aí, os caras estão enchendo o rabo de dinheiro e é sempre vendendo a ideia de que vem estudar com a gente que você vai mudar sua vida, você vai ganhar um salário de não sei quantos mil, etc. E a quantidade de gente que se ferra nesse negócio, fica anos, não consegue, se frustra, etc. Mas deixou dinheiro na mão deles. Isso acontece para todas as áreas, né? Não, e às vezes mesmo quando entra se frustra. Né? É óbvio que é diferente a gente conversar isso sendo 5 brasileiros do que 5 noruegueses, né? Porque é isso que eu não sei quem foi que comentou no começo, né? Que ela não está preocupada em nenhum momento com a segurança financeira dela, porque ela é norueguesa. A vida dela está feita, entendeu? Esses países ultradesenvolvidos, você não vai passar fome, você não vai ficar passar necessidade. Então, para a gente tem um outro lado, né? De boa parte da galera concurseira, etc., porque quer ter segurança financeira mesmo, quer ter dinheiro. É, mas nenhuma coisa nem outra resolve em termos de felicidade, né? Você pode estar fazendo a coisa dos seus sonhos e tá a quantidade de artista que se mata, né? De grandes artistas que se matam, né? Então, assim, a minha implicância com ela não é a incerteza, porque todo mundo tem incerteza. Eu acho que mesmo quando você faz uma coisa que você gosta, você tem sempre ali no fundo um pé atrás, né? Do que você não poderia estar melhor fazendo outra coisa. Mas é porque ela vai atrás da incerteza. Ouve a incerteza. Tipo, aí você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Você ficar o tempo todo indo, correndo atrás da sua... Você tem que ter uma certa frieza, entendeu? Você não pode analisar a vida só de maneira emotiva. Se você sempre reage emotivamente, você nunca vai estar satisfeito, né? Chega uma hora que você tem que parar racionalmente, assim, parar e refletir sobre a sua vida de maneira racional, né? Qual é a escolha racional a fazer aqui? Sim, aí eu coloco uma questão, uma dualidade, que é entre a vontade e o capricho. seguir a vontade, o capricho e seguir o desejo, né? Porque quando a gente, inicialmente, a gente ouve o desejo, parece que essa coisa, desejo irracional, emocional, né? E muitas vezes não, né? Você tem que elaborar. Você tem que elaborar, inclusive, falando, né? Porque uma das funções de uma análise, de uma psicanálise, é isso. É você conseguir trazer à tona, compreender de uma outra maneira o seu desejo, né? Que não é o desejo imediato, como, por exemplo, a questão dela. Ela não quer elaborar a questão dela de ter filho ou não. Quando ela vai conversar com o companheiro dela, que propõe isso para ela, ela não quer falar sobre, ela não quer saber daquilo. Então ela não deixa nenhum espaço para que aquilo seja, entre no campo do desejo dela, né? Que é um desejo a partir da fala. E eu não sei se vocês concordam comigo sobre isso. O Diego mencionou isso antes, né? Ah, ela não quer racionalizar as coisas, né? Ela não quer elaborar simbolicamente, ela quer viver de forma muito emotiva, né? E às vezes o desejo seu não é o que vai te dar prazer. Exemplo concreto do filme, assim. Concreto do filme, nós temos, por exemplo, a gravidez dela, né? Ela tem um aborto, né? Pelo menos a sugestão do aborto, né? Quando eu vi a cena do aborto, que ela tá no banho e nota um sangramento, não necessariamente seria aborto, né? Eu até pensei se ia ter alguma consequência disso, mas depois a gente vê que é realmente, né? Por exemplo, esse aborto dela veio de uma maneira a que ela não encarasse, inclusive, a questão do desejo dela de ter filho ou não. Porque se ela engravidou, aquilo diria algo pra ela. Se ela cometeu um ato que ela interpreta como um erro, ela fala que foi por acidente, né? Mas aí para um psicanalista, você falar que foi um acidente não é tão simples assim, né? Então ela teve a oportunidade de encarar esse desejo, que talvez ela estivesse fugindo desse desejo, né? Aí eu tô pressupondo que, enfim, são várias pressuposições, né? Mas seria esse exemplo do filme. Ela não encara a questão dela, a possibilidade do desejo dela de ter filho. Se essa questão dela com relação à gravidez, a ter filho, né? E formar família, isso tem a ver com aquele pai dela que é um monstro, que eu tenho desprezo, me identifiquei um pouco, sabe? E realmente achei ele, sabe, essa ausência dele, esse egoísmo, eu achei isso uma monstruosidade, me incomodou tanto esse pai dela. Você acha que as pessoas que têm pais assim, ausentes, frios, elas não têm naturalmente uma dificuldade de querer ter filho? Eu acho que é uma explicação tentadora, assim, num nível de psicologia de botequim, né? Eu acho que a gente pode, né, fazer essa associação bem, bem causal, né? Assim, se você tem problemas, ou se você teve problemas familiares com seu pai ou com sua mãe, então isso dificultaria na sua vida adulta, né, você ter o desejo de constituir uma família sua, né? Eu falo isso por experiência, porque eu já me dei muitas vezes essa explicação, sabe? Eu venho de uma família que tem essas características, que no meu julgamento moral não são ok, então isso fez com que eu, né, depois de muitos anos, não tivesse uma família, né, não constituísse uma família, né? Assim, então, desculpe, assim, é uma coisa muito pessoal que eu tô expondo aqui. Mas eu acho, como eu falei, assim, eu acho isso talvez uma interpretação muito, muito rasa. Não que não seja uma interpretação válida, mas assim, eu acho que há outras leituras que se possam fazer, que podem ser feitas, né, em cima disso. Como o André falou, assim, a gente não sabe, né, assim, vai que ela nunca enunciou esse desejo, né, de ter filhos, né, e de repente isso surgiu, sabe, na forma de um, entre aspas, acidente, quando ela estava transando com o namorado dela. Então, assim, a gente não tem, talvez, informação suficiente, né, do filme para poder dizer isso. Eu acho que essa relutância dela em ser mãe, isso tem muito a ver com que, agora eu esqueci quem que tá falando isso, com esse certo imediatismo que ela tem. Eu acho até interessante, né, assim, sabe, que a escolha profissional dela, no final das contas, ou pelo menos assim, a gente é levado a pensar que o que ela escolhe para ser a profissão e a carreira dela no final do filme é ser fotógrafo. E agora, tentando, eu, ao contrário do Gustavo, eu não vejo nenhum problema com fotografia. Aliás, eu valorizo muito o trabalho de fotógrafos, eu acho que eles são realmente artistas. Mas é interessante você pensar o que é a fotografia, né, assim, é você lidar com imagens instantâneas, não, com recortes instantâneos da realidade. Né? Se eu puder elaborar, talvez, assim, um pouco mais poeticamente o que é a arte da fotografia, você tem vários momentos, né, fragmentados, e eles são eternizados, né, em um frame. E isso é fotografia. E, de certa forma, eu acho que a vida dela segue mais ou menos assim, sabe? Tipo, ela não tem um planejamento futuro. Ela vive de instante em instante. Inclusive, ela vira fotógrafa de stills, de filmes, né? Ou seja, que são imagens paradas. Não é a imagem em movimento, né, que a gente vê no filme. Imagens promocionais, né? Que a gente chama de still, que é justamente algo parado, algo chapado, sabe? Algo que não tem dinamismo, não tem vida, sabe? É usado para material promocional de filme. Então, eu acho que talvez a relutância dela em ter filhos esteja mais simbolicamente voltado para essa relação que ela tem com o tempo do que exatamente, né, teve um pai ruim, sabe? E agora, por causa disso, foda-se também. Não quero. Agora, essa interpretação sobre o pai não é nem do Diego, né? É o próprio personagem que aquele Axel. Que morre de câncer, ele é o companheiro dela ao longo de boa parte do filme, ele fala isso, né? Ele tem uma coisa meio querer dar uma de interpretar tudo freudianamente, né? E ele fala isso, né? Ele fala, ah, você tá me separando de mim por causa do seu pai e tal. Na verdade, ela queria ter o caso lá com aquele outro, né? Mas assim, essa metáfora interessante da imagem fotográfica, né? Do instante capturado, sem dinamismo. Concordo? Relação dela com o tempo, né? Ela não se projeta pro futuro, né? Ela tá vivendo aquele instante, né? Ela tá tentando enxergar talvez a beleza daquele instante. E é isso que talvez preencha ela. E encarar o desejo, como a André tava falando, né? Especialmente com relação a querer ter filho, né? É você escolher uma coisa e se comprometer também. Envolve compromisso, envolve uma certa responsabilidade, né? Você tem responsabilidade sobre o seu desejo. Você precisa se comprometer a ele, pra ele se fruir, pra ele fruir. E a foto, ela se compromete com aquele momento só, naquele segundo, né? Exatamente. Eu acho que sim, e um dos elementos que não é mencionado é que ela não... Não é que ela não queira nunca ter filho, mas ela tem sempre... Teve uma diferença cronológica dela pro Axel, né? Que ele é uns 15 anos mais velho que ela. Inclusive, ele tem, acho que ele fala 44 e a gente vê ela fazer 30, né? Então tem 15 anos de diferença entre eles. E tem essa sensação que é dessa geração mesmo, né? De querer se estabelecer, de querer viver a vida, de saber quem você é. E aí sim ter filho, que é algo muito recente, né? É uma fase, inclusive, pela qual o Axel já passou e agora ele já está estabelecido, ele quer. Só que ela não quer, por isso que eu entendo o incômodo desse ficar pulando de galho em galho de carreira que mostram dela, mas para mim isso foi um dos elementos que me vendeu, que me passou a impressão de autenticidade mais, porque eu conhecia pessoas assim, né? Que não é o meu caso, mas que, sabe, tinha essa coisa de... Que o tempo está passando e você não sabe o que exatamente o seu problema é, não sabe seu desejo, não sabe sua... Você desconhece. Então, você quer chegar nesse conhecimento rápido para poder depois dar esse outro passo, né? De se estabelecer na vida, ter filhos, que eu acho que eventualmente ela pode chegar a ter e tal, projetando a continuação do filme. Que eu acho que o filme termina simbolicamente mostrando ela num momento mais maduro, assim. Ela tá estabelecida naquela direção de ser fotógrafa, ela tá mais content, né? Tá mais... Você sente essa... Não tá mais divagando, procurando, né? Então, pra mim, esse elemento da juventude, né? Decidir a sua vida até certa idade e depois, sim, estabelecer pra mim, uma das chaves da personalidade dela, né? Seguindo isso que o Felipe tá falando, pergunta pro Gustavo. Você acha que a questão do filho também tem a ver com a questão do filho ser pra sempre? E é difícil pra nossa... É uma das falhas da nossa geração e da personagem encarar algo que vai ser pra sempre? Ter medo disso? Pavor disso? Eu não sei. Eu acho que essa é uma maneira interessante de você tentar chegar no desejo, quando o desejo tá muito escondido ali, é você se perguntar do que você tá fugindo, né? Então, ela, do que ela tá fugindo quando ela, com essa constante mudança, né? Quando ela foge de ter um filho, quando ela foge de um relacionamento que parecia um bom relacionamento com o cartunista, depois, aí vai pro oposto, né? Pega o queixinho lá, que era meio burroide, assim, não tinha nada de intelectual, vivia em outro círculo, era cafeteiro, né? Trabalhava num negócio bem banal, assim, padeiro. Barista. Eu acho que ninguém entendeu o que aquele homem fazia, assim, era totalmente irrelevante. Isso era grande, forte e feio. Pois é, então, do outro lado do espectro, talvez, assim, mas aí também não satisfaz, ela sai da profissão, do que é que ela tá correndo, né? E aí, óbvio que a gente não tem como falar de fora, assim, mas o filme dá vários elementos, né? Esse pai, por exemplo, é um dos elementos, né? É a própria ideia da pior pessoa do mundo, né? Quando existe uma separação familiar, um afastamento familiar, é imediato que a criança se coloca como culpada, né? Como centro das como responsável pelas coisas, né? E encarar essa responsabilidade, né? É uma coisa difícil. Mesmo que seja para perceber que não é a sua responsabilidade, mas assim, confrontar isso para quem passou por isso quando era criança é um negócio muito difícil, né? Às vezes é mais fácil você ficar fugindo. Então, talvez até essa coisa do Igor, da fotografia que ele falou, seja essa tentativa de... É uma maneira dela de buscar estabilidade, né? Uma pessoa supostamente instável, que tá pulando de galho em galho e aí se encontra no negócio que congela o momento, né? Que para, que deixa as coisas estáveis, definitivas. Então, eu, se fosse trabalhar com ela, assim, sei lá, e tentar chegar e dar um passo além desse círculo, porque é isso, porque você mudar sempre também é uma constância, né? Se você tá sempre mudando, se você tá sempre insatisfeito, isso é uma constante. Eu trabalharia em cima disso, assim, do que é que você tá fugindo, o que é que você não quer encarar quando você pula fora de certas situações, entendeu? Inclusive de teu filho, mas não só de teu filho, de tudo, né? aproveitando aí o gancho que o Gustavo falou da disparidade entre os dois personagens, né? Ela sai de um relacionamento, né? Ela sai insatisfeita de um relacionamento com o Axel, né? Que é um cara lido, é um artista, é um homem sofisticado, ele tem um círculo de amigos que a gente poderia chamar de intelectuais, né? São pessoas mais velhas, né? Que já, novamente, entre aspas, assim, sabe? Se encontraram, né? Profissionalmente. E ela vai morar com o Invent, que é, se não muito diferente, talvez até totalmente oposto, né, ao Axel. Ele é um cara mais simples, né, ele não é, aparentemente, ele não é um intelectual. Em um determinado momento do filme, inclusive, ela joga isso na cara dele, né, quando foi a última vez que você leu um livro, pra você poder julgar o que eu escrevo. Você era muito cruel com ele, assim, nesse momento. E é um cara que ele tem uma vida simples, né, ele é barista. Aparentemente, ele não tem muitas ambições, também. Ele é até, assim, eu arriscaria dizer que ele é um pouco bundão, mas, assim, ele é um bundão carismático, né, assim, é um cara que ele tem o seu charme, ele foge um pouquinho dos padrões, ou seja, ela sai de um relacionamento com certas características, ele vai para um outro relacionamento com outras características completamente diferentes, e nesse segundo relacionamento que a gente vê se desenrolar no filme, em um determinado momento ela fala para ele, né, com você eu posso ser eu mesma, e ele até faz essa pergunta para ela, mas você não era você mesma? Você não podia ser você mesma no seu outro relacionamento, nos seus outros relacionamentos? Deixa pairando essa dúvida, assim, mas como assim? Realmente ela parecia muito bem encaixada com o Axel, mas aí a gente viu que não, aí agora ela parece muito bem encaixada com o Invent. Mas depois a gente vai ver que não também. Eu queria perguntar pra vocês o que isso diz a respeito da personagem, essa transição entre um Axel para um Invent, considerando que eles são personagens bem diferentes, né? E o que é isso? Você poder ser você mesmo em uma relação. Existe isso? Sabe, você consegue? Isso é um ideal inatingível? Isso é uma utopia relacional? Isso é mais uma das ilusões que, né, os coaches e a psicologia positiva colocaram na nossa cabeça? Eu queria saber o que vocês acham disso. Eu acho que você só consegue ser você mesmo. Eu não entendo esse negócio de ser você mesmo, não. Você é sempre você mesmo. Quando você tá fazendo tudo, em qualquer situação, você é você mesmo, entendeu? Isso é uma fantasia também, que, como o André falou, serve para vender, então tá na moda, porque tudo que ajuda a ganhar dinheiro é reforçado, né? É sempre você mesmo. Ela era ela mesma quando ela tava se sentindo inferior lá, porque o outro era um cartunista bem-sucedido e ela tava lá tentando escrever alguma coisa. Depois ela vai namorar com outro cara do qual ela se sente superior, né? Intelectualmente, bababá. E ela continua sendo ela mesma, tudo isso são aspectos dela, né? Dela tentando resolver. O negócio é esse, que não tem um encaixe que vai resolver a sua questão, que vai lhe responder. Não desce um anjo do céu cercado de argolas dizendo, agora você é você mesmo, agora é isso aí, resolveu, é isso aí que é você. Pegando um outro sentido dessa expressão, né, ser você mesmo no relacionamento, eu acho que tem relacionamentos em que as pessoas conseguem se expressar mais e ser mais ouvidas pelo parceiro. E esse tipo de relacionamento em que você não é muito oprimido, às vezes, por uma agressividade, uma vontade de controle enorme da outra pessoa sobre você, retirando a liberdade ou não te dando voz e escuta. Tem muitas pessoas que eu já ouvi falarem disso, que elas se sentem mais... E ela fala isso no filme, né? Com você a gente conversava sobre as coisas, eu me expressava melhor, alguma coisa desse tipo. E a gente não só em relacionamento amoroso, até em amizades, né? Há pessoas que você se elabora melhor quando você fala com certas pessoas, ou na companhia de certas pessoas. E isso traz um sentimento para algumas pessoas de estar sendo mais si mesmo, né? Talvez isso. Ou seja, uma outra linha de resposta para o que você perguntou. Assim. Eles têm um diálogo bonito sobre isso, né? No final, né? Que lá eles dizem um para o outro, né? Ela e o Axel, né? Quando ele já está doente. E eles têm conversas imaginárias um com o outro. Sempre tiveram, né? Mesmo na ausência, né? Mesmo no tempo que eles não estavam se vendo, eles conversavam um com o outro. Então, eu acho que tem muito a ver isso que o André está falando mesmo, né? De você sentir realmente a vontade e poder se expressar e ser ouvido. E eu acho que também tem aquela questão de você estar com alguém que você não sente necessidade de cumprir as expectativas daquela pessoa. Eu acho que tem relacionamentos assim também, né? Que são muito sofridos, né? Que a pessoa espera muito de você, quer que você seja o melhor de si mesmo, e aí você rala, rala, rala pra agradar aquela pessoa. E outros relacionamentos, não. Você sente à vontade. Você não precisa melhorar pra estar com aquela pessoa. Você não precisa ser melhor ou lutar, batalhar, fazer exercício pra ser a melhor versão de si mesmo, pra merecer ser aquela pessoa. Você simplesmente pode ser. Vou só aproveitar essa tua deixa assim, mas então nesse caso você está sendo menos você mesmo. Como assim? Porque essa pessoa está lhe incentivando a ser supostamente, se a gente está falando em ser você mesmo, ela está lhe incentivando a ser uma versão melhor de você mesmo. Então se você não está fazendo isso, não quer dizer que você está com a pessoa que não faça isso, você é mais você mesmo, você é menos você mesmo. Porque a outra pessoa também tem essa função de fazer você ser melhor, né? É por isso que a gente vive em sociedade. Mas, às vezes, você não acha que o incentivo vai pra pressão muito facilmente? Sim, mas aí é como você toma, que nem o negócio da ofensa. Aí você foi, me ofendeu. A ofensa é um negócio que você recebe. Você pode não querer receber isso, mas não quer dizer que você tá sendo mais, ou tô implicando com a expressão de ser mais você mesmo ou menos você mesmo. Entendeu? Tipo, é uma questão de comunicação. Tem pessoas que permitem, que, com as quais você tem mais facilidade de se comunicar. Eu posso, não preciso fingir, não preciso deixar de falar as coisas. Eu posso falar com mais abertura, eu tenho mais intimidade pra falar o que eu tô pensando, isso é ótimo. Mas não necessariamente de ser mais ou menos você mesmo, porque às vezes a pessoa que lhe supostamente oprime tá lhe ajudando a se transformar numa pessoa melhor. O que no caso seria, se você aceita essa expressão, seria ser mais você mesmo. Se você acredita que existe um mais você mesmo, um você mesmo ideal. Pois é, não, eu acho perfeito. Justamente assim, é essa expressão que ela usa no filme, né? E eu acho super justa essa sua implicância, Gustavo, porque o que eu tô querendo é exatamente problematizar isso, né? O que que significa? Quando a gente se pega falando, ah, porque com fulano ou com fulana, eu sou mais eu mesmo. Ou mesmo, então, emprego ou em outro emprego, eu era mais você mesmo. Existe uma espécie de demanda por autenticidade, né, que a gente se coloca, inclusive, que a gente estabelece como sendo uma busca, sabe? Eu quero buscar um trabalho onde eu possa ser mais eu mesmo. Eu quero buscar um relacionamento onde eu possa ser mais eu mesmo. Eu quero buscar um núcleo familiar onde eu possa ser mais eu mesmo. Mas o que que significa essa expressão? O que que tá por trás dessa busca, né? Que desejo é esse? Eu queria saber onde o Felipe tá nessa dualidade aí, entre o relacionamento que a pessoa te incentiva, né, ou oprime, né, depende de como você vê e como você recebe isso, né, como o Gustavo falou, ou aquele relacionamento que o outro deixa você existir de boa e não tem expectativas grandes sobre se você vai melhorar ou não. Como é que você tá nesses dois polos aí, Felipe? Esse esquema de ser você, né, não, se eu me sentia mais autêntico com tal pessoa e tal, bababá. Acho que não, você é infeliz ou feliz é você, né? Como o Gustavo estava falando, né? Você estava mais confortável numa relação e não na outra, né? Mas realmente, né? Eu, pessoalmente, tendo mais a situação positiva, há uma estabilidade, eu acho que dá pra ficar de boa como ela estava com o Ivan, né? Não, ela podia correr atrás dos próprios hobbies e tal, por mais que ele não tivesse nada de grandes sonhos, mas, sabe, não empurrava ela pro desconforto, né, de se sentir inferior e tal. Então, se eu fosse ela, né, bom, não sei, realmente eu não me pus nos sapatos dela nessa cena. Nesse caso específico que você falou da separação dela do Ivan, vocês se recordam se ela já sabia da gravidez? Porque ela sabe da gravidez, ela testa, esconde o teste, e aí ela tem essa briga meio louca com ele, né? Porque ele elogia o texto dela, e ela toma isso de uma forma... Ela tava procurando um motivo pra terminar, pra brigar com ele, né? Claramente. Então, ela já sabia, então, da gravidez, nessa cena. Mas eu acho que ela tava querendo brigar com ele, porque ela tava querendo passar um tempo com o Axel, né? Que tava doente. Foi quando ela descobriu que o Axel tava doente, que ela começou a brigar com o Ivan. Pois é, o Axel, ele fala com ela assim, quando as coisas ficam difíceis, você foge. E as coisas ficarem difíceis com o Ivan, seria ter filho com ele, né? Na cabeça dela, né? Então eu não acho que foi porque ela queria passar um tempo. Mas aí eu discordo do Axel nesse sentido, que eu acho que ela foge quando as coisas começam a ter perspectiva de ficarem boas e estáveis. Ah, sim. Quando existe a perspectiva de felicidade, entendeu? Voltando pra questão da fuga e do que é que ela foge, qual é o desejo. Ela foge da perspectiva de estabilidade e de felicidade. Toda vez que chega perto, ela foge e arruma um pretexto pra fugir, entendeu? Você acha que esse ponto seu é ilustrado bem quando ela olha pela janela e vê que a atriz que ela fotografou tá com grávida? Ou grávida não, tá com um filho, com o ex-namorado dela, com o Ambient? Exato, porque ela cria... aquilo ali sempre vai ser uma perspectiva, vai ser uma coisa que poderia ter sido, né? Ela cria essas situações. Ela poderia ser ela ali, exato, né? Exato. Mas aí o poderia ter sido também tem uma certa satisfação, né? Ela poderia ver quantas coisas ela poderia ter sido. Eu não poderia ter sido tantas coisas na minha vida. Ela, em uma hora de filme, ela poderia ter sido médica, ela poderia ter sido casada com um cartunista, ela poderia ter sido, sei lá, outra dentista, sei lá o que é que ela resolveu ser depois de médica, poderia ter sido escritora, o poderia ter sido supostamente enriquece, né? Mas poderia não é nada, né? O que ela é, na verdade, é isso. Inclusive o texto dela, né? Quando ela briga com o Avil, como é que é o nome dele mesmo? Avent. Ela briga porque ele elogia o texto dela. O texto dela também, ela poderia ter sido escritora, né? Como o Gustavo falou. Tudo que ela faz cria aquele ideal que não é realizado, né? E que não é contestado também, entendeu? Porque se você realmente tenta ser médica, você pode ser uma bosta de uma médica. Se você tenta ser escritora de fato, você pode ser uma porcaria de um escritor. Você tá se desafiando, entendeu? Você tá desafiando a sua imagem como possível, sei lá o quê. Você mesmo, sei lá o que é que ela quer ser. Do jeito que ela tava lá inicialmente, inicialmente ela não... Por isso que ele diz que ela sempre foge, né? Porque quando começa a solidificar, né? Se você tá sempre em fluxo, né? Você pode sempre deslizar pro outro lado, você não precisa defender nada, né? Exato. E você não precisa correr o risco, né? É a coisa que o Felipe tava falando, quando ele resolveu finalmente viver de ilustração e desenho. Ele assumiu o risco, por isso que é uma decisão de fato, né? Uma decisão de vida e permite ele hoje em dia pensar se, pô, acho que agora é isso mesmo que eu quero e etc. Mas teve que ter o risco. Se ele não tivesse tomado o risco, ele podia passar o resto da vida dizendo, pô, eu sou tão bom de desenho, eu poderia ter trabalhado com isso, ia estar lá preso nisso, no outro trabalho dele. Eu acho engraçado porque o cara, o Axel, tem esse lado de psicanalizar ela, mas ele psicanaliza um negócio que é satisfatório pra ela, porque é o contrário, é exatamente o contrário do que acontece. Não é que quando as coisas ficam difíceis ela foge, é quando as coisas começam a ter perspectiva de quer dizer, não deixa de ser difícil, mas é essa outra dificuldade, né? Essa dificuldade da estabilidade, né? Essa dificuldade de aceitar, de não ter mais... Definição, né? Isso. E aí é que ela foge, ela se coloca em outra situação, outro início, né? Começa de novo. Ela tem uma fluidez que ela não quer perder, né? Inclusive a atriz faz isso muito bem, né? Ao longo do filme ela parece ser várias personagens distintas, né? Inclusive o cabelo, o rosto. Essa tua frase foi ótima, né? Porque tu falou, ela tem uma fluidez que ela não quer perder e imediatamente eu vi a cena do chuveiro, do sangue, né? Mas tem uma cena que ela, quando ela decide trair o Axel, aquele bloco lá maravilhoso, né? Acho que é o bloco 2, né? O cheating, né? Traição, que ela conhece o Envid. Né? Como é que visualmente o filme mostra ela mudando, ela decidindo fazer isso, né? Ela olha o pôr do sol, depois que ela vê o Axel na festa, assinando autógrafo para um monte de gente geekzinha, os caras geekzinhos, fãs dele e tal, ela sente um pouco inadequada, né? Sente um pouco assim, o que eu tô fazendo aqui? Talvez, né? E aí ela olha o pôr do sol e tem um choro sozinha, solitária, que a gente só pode imaginar que ela tá chorando. E aí ela penetra uma festa onde ela conhece ele. E é isso. E a transição é feita aí. Essa decisão que ela toma. E eu entendi meio assim, que ela tem uma sensação de não pertencimento, às vezes. Que ela tem que sair, que ela não merece estar ali. Ou então que ela... talvez ela sinta um pouco uma... estados de não valorização de si mesma, né? Ela perde um pouco, né, o alto valor. Concordam com isso? Relacionado ao pai dela, inclusive, né? A relação com o pai, eu acho que tem a ver com isso também. Tem uma questão de autoestima dela, não tem? Inclusive a questão do quando as cenas interessantes lá do capítulo sobre a traição, né? Ela encontra com ele na festa. E eu achei curioso isso, vocês me falaram. Aquela festa é inclusive uma festa de casamento, não é? Se não me engano. É uma festa de casamento, é. É, ela crash, né, que ela fala, pelo menos na tradução em inglês, ela entra de penetra na festa, né? E lá ela estabelece uma relação hiper íntima, né? E que eles tratam como se não fosse uma traição, mas eles fazem coisas que você vai viver com um parceiro seu quando você já tem anos de intimidade, né? Tem uma cena em que eles estão no banheiro e a troca deles é um ver o outro fazer xixi, né? Nada norueguês, assim, né? Essa intimidade gigantesca é instantânea, né? É super curioso, porque eles invertem, né, a noção de intimidade ali. Super traição, né? E ótimo, né, a finalização, né? Como se fosse um conto à parte no filme, né? Que termina o conto assim, né? Ah, então a gente não traiu, né? Não, não traiu. Foi perfeito. A gente se vê, então. Não, mas eu queria colocar uma outra questão que a gente não falou, que eu acho que é uma cena importante, talvez, pro filme, e pra isso que a gente tá fazendo uma análise meio selvagem, né, do psique dela, né. Não, mas a cena em que ela tem a viagem de cogumelos mágicos, né, porque aquela cena revela algumas coisas, revela alguns medos dela, né, talvez essas coisas que ela tá fugindo ou não, a relação dela com o pai, né, ela joga, inclusive, o absorvente, né, sujo de sangue no rosto do pai, assim. Não é isso que acontece? E depois ela passa o sangue, assim, como se estivesse indo pra guerra, né? Fantástico. Ele tá sentado naquela poltrona dele onde ele não consegue se levantar, que ele acusa que tem dores e não pode se levantar pra ir até a casa dela. E aquela cena pode fazer aquela ligação que vocês estavam querendo fazer dela com o pai, questão da família, ou de ter filho ou não, se o pai tinha a ver com isso, porque ela joga o sangue menstrual na cara do pai, né? Num ato, você, agressivo, né? Então, isso cria já uma ligação, realmente, que pode ser interpretável. E outra coisa é o corpo, né? Ela tem várias cenas em que ela tem um corpo de como se fosse uma senhora bem velha já, né? Aí amamenta um bebê. E é outro medo também. E parecido com a deusa da fertilidade. Não tem uma... Como é que chama essa Vênus da fertilidade? Que é gordona, sim, assim, também? Acho que é Vênus de... Acho que é Willendorf. É. É a representação mais antiga, né, que se tem do corpo feminino, né? uma estatueta. É, tem isso, tem esse lado, mas a Vênus Willendorf não seria uma idoso, né? Ele seria, na verdade, um corpo hiperfértil, né? Involumoso. Assim. É uma mulher grávida, né? Um autorretrato de uma mulher grávida. E no caso dela tem esse medo, né? Do que o corpo dela vai virar, né? Se ela aceita essa questão do filho, ou do projeto a longo prazo, do envelhecimento, né? Isso é uma questão muito difícil para as gerações novas, né? Que é aceitar o envelhecimento. Porque hoje em dia a velhice na nossa sociedade, eu acredito, não sei se na Noruega é assim, mas no Ocidente em geral, a velhice tem cada vez sido mais e mais um desvalor, né? Ser velho não acrescenta nada para sua vida, porque a sabedoria que os idosos tinham no passado, que eram aproveitadas pelas sociedades, hoje em dia ninguém tá nem aí, né? A informação é tão rápida hoje em dia que você acha simplesmente que os idosos são obsoletos. Eles não têm nada para ensinar para gerações mais novas, né? É assim que se vê hoje em dia, em regra. E é uma crise terrível, né? Porque todo mundo vai envelhecer. É um tiro no pé. Enfim, eu acho que eu extrapolei um pouco a cena da viagem de cogumelo. Mas você não falou esse negócio da simbologia do sangue menstrual na cara do pai. Gustavo quer tentar interpretar isso? Eu lembro que ela tem essa cena que ela toma o cogumelo lá e viaja. Eu lembro da cena dela passando no rosto, assim, como se... Essa parte foi engraçada, olha aí. Retiro tudo que eu disse. O filme é hilário. Mas não sei. Não, é claro que essas coisas de questões modernas, questões atuais, não, nada é moderno e atual, tudo é o mesmo drama de sempre, né? Então, óbvio que tem um drama ligado a esse pai, essa família, a outra família, do momento que ela sai do possível casamento dela, né? Assim, do relacionamento, um bom relacionamento que ela tinha com o cartunista e vai lá entrar de penetra no casamento de uma pessoa completamente desconhecida, na festa de casamento de uma pessoa desconhecida. Esse pai tem essa outra família que é a família perfeita, né? Ele inclusive deixa de ir no aniversário dela para ir no jogo de futebol da irmã mais nova, né? Da meia-irmã dela, do pai com a outra família, né? Quer dizer, o pai valoriza essa outra família, né? O pai dá para essa outra família o que não deu para a família dela e para ela. Então, óbvio que tem esse ranço dela com esse pai, que ao mesmo tempo é uma culpa dela, né? Porque a criança costuma puxar para si as coisas. Então, essa coisa da pior pessoa do mundo é um título irônico, assim, porque, de fato... Pai dela é a pior pessoa do mundo. Não, pra tu. Mas pra ela é a pior pessoa do mundo porque ela se culpa pelo pai. E ao mesmo tempo é irônico porque é autocondescendente, né? Quando você fica falando que eu sou a pior pessoa do mundo, você tá esperando alguém dizer que você não é a pior pessoa do mundo, que você merece coisas, assim. Você não merece mais do que ninguém, né? Talvez você seja mesmo. Alguém é a pior pessoa do mundo. Vai que é você mesmo. No caso dela, você acha que ela, eventualmente, né? Chegando perto do fim do filme, ela disse pro Exo que ela cortou a relação dela com o pai, né? Que ela fala, cut him off. Concordo com essa atuação dela, realmente, porque todo mundo fala, não, seu pai é pai, sabe? Você tem que sempre tentar reatar e sempre tentar conciliar, por mais canalha que seu pai, ausente que seu pai seja, né? E prefira a segunda família, né? Ou você não precisa, essa relação não é sagrada a esse ponto. Você pode cortar a relação e ela tá certa. Depende de onde vem o corte. Você pode cortar de maneira saudável, você pode cortar de maneira repressiva, né, para não ter que lidar com alguma coisa. Depende de onde tá vindo esse interesse, o ato de cortar a relação. É como tudo. Então você pode terminar um relacionamento de maneira saudável, você pode terminar um relacionamento como fuga e se prejudicar. Eu acho que uma coisa interessante desse reencontro, por exemplo, com o pai, eu já vi situações de pessoas que tiveram reencontros positivos, né, com o pai, por exemplo, quem a pessoa ficou brigada anos a fio sem falar, né, e depois se reencontra. Na verdade, para você reencontrar, já tem que ter um trabalho prévio, né? E uma outra coisa que eu acho positiva, talvez, de não cortar a relação, é que cada vez que você encontra a pessoa, você encontra com algo muito real. Você não fica só nas suas ilusões e no seu imaginário, sabe? Então te joga, se coloca o pé no chão quando você encontra a pessoa na sua frente e tem essa experiência do encontro com algo que não é você. Porque quando você fica distante de alguém, só imaginando, você não está, não existe alteridade, né? Você está se relacionando à sua idealização sobre outra pessoa, que pode ser positivo ou negativo. Então talvez esses reencontros eles sejam transformativos de alguma maneira. Mas enfim, essa história é muito singular, cada um vai ter uma relação específica e como vai reagir. Então não tem uma resposta única para isso. Sem dúvida. E aproveitando isso que o Gustavo falou, assim, por que que esse filme se chama, então, A Pior Pessoa do Mundo? O Diego aventou essa possibilidade, a pior pessoa do mundo é o pai. Mas aí, quando a gente assiste o filme... Quem fala expressamente é o... É o Aven, né? A gente vê no filme que ele se sente a pior pessoa do mundo porque ele abandonou lá aquela ex-namorada gostosona, professora de yoga dele. Não, ela não é professora de yoga, não. Praticante de yoga, não sei. Ele abandona aquela namorada dele, ela é uma influencer no Instagram, e ela é uma pessoa altamente antenada. E ela tem um papel importante, né? Ela carrega a culpa ocidental. Ela é a carregadora da culpa ocidental todinha. Ela carrega a culpa ocidental. Ou seja, ela é uma pessoa, entre aspas, boa, né? Assim, ou pelo menos assim, ela tenta encarnar, né, essa figura da pessoa boa que, né, que carrega essa culpa ocidental e tá super antenada com questões... Que ela fez carinho num alce, né? Não sei que diabo aquilo, não. Assim, uma rena, não sei. Um caribu. Enfim. Isso é comédia. Né? Isso e começa a chorar. Entende? Ela tem uma epifania, né? Depois ela descobre que ela é 3% Sami, né? Que é um povo indígena da Noruega, né? Então aí, nesse momento, a pior pessoa do mundo é o Eivind. Mas quando você assiste o filme, né? Claro, você é tentado a pensar que, na verdade, essa pior pessoa do mundo do título é a própria protagonista, né? É a Julie. Mas por que esse título? Por que que ela seria a pior pessoa do mundo? Ou por que que, não sei, o Eivind seria a pior pessoa do mundo? Eu não vou perguntar pro Diego por que que ele acha que o pai da Julie seria a pior pessoa do mundo, porque já ficou meio óbvio, né? Por que que ele acha isso. Mas por que que ela, então, né? Por que que a Julie, né, seria, então, essa pior pessoa do mundo? Isso é como ela se vê? É como ela teme que ela seja vista pelas outras pessoas? Isso é como ela se sente? O que ficou pra mim disso daí no filme, exatamente pelo fato de que não é ela que fala isso no filme, é o outro personagem, é uma dica, né, também de que muitas situações, principalmente essa de término, quando você quer terminar com alguém para seguir algo que você acha que é o que você quer realmente e tal, e você provoca o sofrimento da outra pessoa, muitas pessoas falam isso, né? Nós estamos sentindo a pior pessoa do mundo por fazer isso. Aquele momento em que você carrega uma culpa, né? Então pode ser uma expressão que não está descrevendo ela como pessoa, mas está descrevendo esses momentos na vida da gente em que a gente se sente como a pior pessoa do mundo, né? Por decisões que a gente toma, enfim. Então ele, no filme, tem sequências disso. Mas a gente, na verdade, nunca se sente como a pior pessoa do mundo, né? Vamos ser sinceros. Ah, eu já me senti várias vezes. Quem se sente como a pior pessoa do mundo? Mentira. Porque a gente quer acreditar que se sente a pior pessoa do mundo, porque isso, de certa forma, absolve a gente na nossa cabeça. Então você acha que se você se acreditar a pior pessoa do mundo, você tá, de certa forma, absolvendo a filha da putice que você fez. Que não deixa de ser. Sim, te punindo e absolvendo. É, você já tá fazendo julgamento, punição e cumprimento da pena de uma vez. Por isso que eu acho que é irônico, assim, entendeu? Essa coisa dela de, ah, eu sou a pior pessoa do mundo. É quase pedindo pra você dizer, ah, não, não é não, você é ótima, todo mundo é assim. É, eu não tenho muita paciência, não. É, então, quem sabe, não sei. Não, é só dizer que no final do filme, né? Que é como se fosse um clímax no final, né? Que ela, o Axel, ele fala pra ela, né? Que ela é uma pessoa maravilhosa, a pessoa mais maravilhosa do mundo, a mulher da vida dele. Ou seja, que ela tem um valor e máximo. Adequação máxima. Assim. E aí ele morre. Então parece que a morte dele sacramenta nela isso que ele falou pra ela. Não, você é uma pessoa maravilhosa, tem muito valor e foi a mulher mais importante da minha vida. E aí ela tem um final, tem um epílogo, né? Que ela fica sozinha e vai ser fotógrafa. Mas aqui é tão falso quanto, né? É isso. Se fosse uma pessoa andando por aí dizendo, ah, eu sou a melhor pessoa do mundo, você ia mandar internar, né? Mas aí a pessoa diz, ah, eu sou a pior pessoa do mundo. Você fica justificando. É uma coisa meio de... Pra quem é que você tá falando isso, entendeu? De quem é que você quer ouvir que você não é a pior pessoa do mundo? É só um truque de autoabsorção, né? Você tentar se autoabsorver previamente, entendeu? Antes do mundo mesmo lidar. Só que às vezes o que acontece é quando você vai se colocando nessa posição, você acaba ficando mais próximo de ser mesmo uma das piores pessoas do mundo, porque você começa a fazer merda em cima de merda, que é um pouco o caso dela, assim, entendeu? E daí você começa, aí volta para o tema que eu toda vez falo da profecia autorrealizável, né? Que é isso, quando você começa muito, né, entra muito nesse ciclo, você acaba se encaminhando na direção de virar uma pessoa insuportável mesmo. E aí você se auto justifica, vai dizer, olha, eu sempre soube, tá vendo? Eu sempre falei que eu sou a pior pessoa do mundo, olha como eu sou ruim. E aí você força as pessoas ao seu redor e colocarem dessa posição e você vira uma pessoa pentelha, insuportável. Eu não sei não, Gustavo, eu vou falar uma coisa aqui, fugindo um pouquinho talvez do filme, né, mas talvez até quase como um paciente seu, agora, Gustavo? Eu entendo isso que você falou. Quando você fala isso, quando você anuncia isso pra você mesmo, pra si mesmo, é como se você estivesse buscando uma espécie de auto-absolvição de um crime que às vezes você ainda nem cometeu, ou então que você imagina que você cometeu. Mas quando você assume isso, quando você admite isso, talvez, ainda que seja algo temporário ou mesmo ilusório, partindo do pressuposto que eu, de fato, sou a pior pessoa do mundo. Sim, eu sou isso. Isso não te dá um certo alívio, não, sabe? Porque eu fico pensando naquilo que o Diego estava falando, essa ideia de que você está em relacionamentos, de você entra em relacionamentos na esperança de que você vai atender às expectativas, às altas expectativas de uma outra pessoa, que uma outra pessoa faça sobre você, e que dessa forma você vai encontrar algum tipo de validação. Isso é tóxico, isso é nocivo, isso é exaustivo também. A partir do momento que você parte desse pressuposto, não, mas eu sou realmente assim, uma pessoa extremamente falha, ou então, né, usando a expressão do filme, eu sou de fato a pior pessoa do mundo. Isso não acarreta um certo tipo de liberação, não, isso não tira um certo peso também das suas costas, e isso não faz com que de repente você, pelo menos, vislumbre a possibilidade de agir de forma diferente? Sim, mas depende de como você faz. É tipo, é a adolescente que tá se olhando no espelho lá e viu o nariz dela é meio feioso, e ela faz, ah, eu sou a pessoa mais horrorosa do mundo. O que é que ela tá dizendo? Ela tá deixando de admitir uma falha, um defeito, tipo, o nariz dela é feio. E tá fazendo uma frase geral que inconscientemente tá sendo respondida, não, claro que não, você não é a pessoa mais feia, você é linda. É muito mais fácil você generalizar pra ouvir a resposta contrária do que você dizer, oh, meu nariz é feio pra cacete, parece um tucano essa porcaria. E a mesma coisa a gente faz moralmente, né? Uma coisa, sei lá, você traiu o seu marido, sua namorada, sei lá o quê. Você foi escroto, você foi mau caráter, você foi, sei lá, você fez uma coisa ruim. É difícil você admitir que você fez uma coisa ruim. É muito mais fácil você pensar, pô, eu sou a pior pessoa do mundo. Você sabe que você não é a pessoa, pior pessoa do mundo. 95% das pessoas do mundo já traíram em algum momento. Como é que você pode ser a pior pessoa do mundo? Todo mundo trai, é uma coisa que acontece. Talvez a sua esposa, o seu namorado fosse fazer a mesma coisa com você numa situação igual, você não tem como saber. Mas aí no que você se coloca como a pior pessoa do mundo, você imediatamente ameniza isso, porque você sabe que é mentira. É óbvio que eu tô exagerando tudo que eu tô falando aqui, nessa altura vocês já sabem disso, mas eu acho que é isso. Eu acho que você se imaginar como a pior pessoa do mundo não é um instrumento bom de crescimento, entendeu? Ninguém, você não pode partir pra lugar nenhum a partir da pior pessoa do mundo. Ao contrário de, tipo assim, eu tenho dificuldade em ficar numa posição de conforto. Eu, quando tô numa relação, um momento bom do meu relacionamento, eu invento alguma desculpa, saio, entro no casamento da pessoa aleatória e vou cagar na frente dos outros. É muito mais difícil você lidar com uma coisa específica do que você simplesmente puxar isso pra sua personalidade. E todo mundo faz isso, eu faço isso também. Quando faço alguma besteira, eu falo, pô, eu sou sempre assim, eu sou assim. Né? Você puxa pro eu sou, né? Eu sou assim. Você não foca no que você fez. Que é a única coisa que você pode resolver, né? Sei lá, se você foi ofender alguém, você pode ir lá e pedir desculpa pra pessoa que você ofendeu. Se você cometeu um erro, você pode admitir o seu erro e tentar consertar. Tudo tem solução, né? Quase tudo tem solução na vida. Agora, se você é a pior pessoa do mundo, isso não soluciona nada, né? Isso é só uma estratégia de punheta narcísica, né? É como o pessoal que usa, né, que tapa as falhas de caráter ou de comportamento com, que eu sou Ares, né, eu sou gêmeos, então, né. Filho da puta, ele fala logo Ares, ele fala logo meu signo. Então, pessoal, mais um episódio do Sala de Projeção. Terminamos a discussão por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu, claro, como sempre, o filme fica muito mais rico com essa conversa. E queria agradecer meus companheiros. Grande Igor, muito obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço, adorei essa conversa de hoje, né? E foi especialmente bom ver o Gustavo Leal no seu melhor / pior humor, falando mal de Deus o mundo. Grande ranzinza. Fotógrafos, adolescentes impulsivas, vocês estão sabendo, né? Então fica o recado aí dado, Gustavo Leal odeia vocês todos, né? Eu adorei, achei que enriqueceu muito essa conversa. André, muito obrigado pela presença, valeu mesmo, hein? Dá um tchau pra galera. Tchau, tchau, gente, fiz o possível, eu não tô na minha base hoje. E grande Gustavo, tio Guga, valeu demais, adorei. Um pouco ranzinza, mas brilhante como sempre. Obrigadão. Valeu. No próximo eu já vou ter terminado a mudança, eu vou estar mais bem-humorado. Isso quer dizer, depende do próximo, qual vai ser o próximo. Vamos esperar qual vai ser o próximo antes de eu falar isso. Grande Felipe, muito obrigado, valeu demais. Valeu, valeu pessoal. Filmaço esse aqui, não percam. A gente ficou mais falando do conteúdo do roteiro do filme, das ideias dele, mas é um filme é muito bonito, muito bem atuado, tem muitas sacadas legais. Recomendadíssimo, assim, vale a pena. E aproveito para anunciar o próximo filme. Grande mestre do body horror, David Cronenberg, finalmente, depois de anos sem fazer filme, volta com força total com Crimes of the Future, um grandíssimo elenco maravilhoso. Viggo Mortensen, Lea Seydoux e Kristen Stewart. Esse episódio promete muito. Vai ser fantástico esse filme, aclamado pela crítica. Vamos ver se a gente vai aclamar ele também, né? Um grande beijo, um grande abraço a todos e até mais. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol.